Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. O quê? Você tá de ressaca? Foi? Ah, São João, antes você enfiou o pé na jaca, foi? Então aguenta. Você sabe por que eu não tenho ressaca? Porque eu não bebo, aí não dá ressaca de jeito nenhum. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje pela primeira vez a cantora Chayane Haskell, O Brilho do Amor. A Faculdade da Música traz o grande mestre Dalvan. A frase irretocável foi da nossa ouvinte Selma Paiva. A oração de hoje, uma oração muito bonita, Feridas do Esquecimento. E a dica de hoje, você que é um gatinho assim que nem eu, minha mulher diz que eu sou um gatoso, né? Um gato idoso. É uma máscara facial da terceira idade, uma máscara facial dos velhos. Eu não sei porque o povo fica com essa história de melhor idade, terceira idade. É velho, acabou, passou de 60, é velho. A Lorota Boas traz as joias da velhice. Vou continuar contando pra você as joias da velhice, né? O Cantinho do Rei traz o Roberto Carlos cantando aí uma música gravada em 1966, Esqueça. Na trilha sonora da minha vida, Gilberto e Gilmar. Eu começo trazendo aí Eduardo Alan, Calendário do Amor. Em janeiro eu estava tão só, fevereiro a coisa foi bem pior. Em março um abraço da solidão, em abril eu conheci a paixão. Mês de maio fiz tudo pra conquistar, mês de junho eu cheguei quase lá. Em julho, nosso primeiro beijo. Em agosto, dava gosto de olhar. Em setembro, a sensação que era pra ser. Em outubro, tava quente de ferver. Em novembro, todo dia nos amamos. Em dezembro, dia 15, nos casamos. Calendário do amor, demorou, demorou, mas a gente se encontrou e se amou, tinha que acontecer. Parabéns pra nós dois, somos um, só nós dois. Cada vez te amo mais, muito mais, quero mais, tinha que acontecer. Eu e você. Em outubro tava quente de ferver. Em novembro todo dia nos amamos. Em dezembro dia 15 nos casamos. Calendário do amor, demorou, demorou, mas a gente se encontrou e se amou, tinha que acontecer. Parabéns pra nós dois, somos um, só nós dois. Cada vez te amo mais, muito mais, quero mais. Tinha que acontecer. Calendário do amor, demorou, demorou, mas a gente se encontrou e se amou, tinha que acontecer. Parabéns pra nós dois, somos um, só nós dois. Cada vez te amo mais, quero mais, muito mais. Tinha que acontecer, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você. Eduardo Alan, calendário do amor para o Claudinho Silva e o Adair Manuel Dornelas, meus conterrâneos de Coromandel, que estão chegando para fazer parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. Sejam todos bem-vindos, viu? O Facebook 1 já completou os 5 mil, aí eu abri o outro. E tem também a minha fanpage, tem esse trem lá, vocês acham lá e curte para você participar da minha fanpage também, viu? Sucesso no Planalto Central, sucesso no Brasil. Pedro, Paulo e Matheus, sinto saudades. Foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Sinto saudades, eu vou as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco pra amar você. Volta logo amor, tô louco pra amar você. Volta logo amor, tô louco pra amar você. Pedro, Paulo e Matheus, sinto saudades pro meu conterrâneo de Coromandel que mora em Araxá, o Rafael Caetano. Rafael, seja muito bem-vindo, você agora tá fazendo parte do Facebook Perfil 2 do Cleito Aguiar, tá bom? E essa moda aqui foi sucesso demais da conta. E quem garimpou foi o Julinho, professor Júlio César Rezende, ele é especialista em moda antiga, né? O Dalto, muito estranho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música.

sou paciente, posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. A gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho. É um grude, é paixão pra vida inteira. E se pisar na bola, vira confusão. E se chegar mais tarde, a tapa é beliscão. É um tal de cai fora, vai embora, se manda. E quem é que consegue entender? Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você. Eu sou paciente, posso compreender que essa reação é o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. A gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho. Um grude, é paixão pra vida inteira. Confusão, e se chegar mais tarde, é tapa, é beliscão. É um tal de cai fora, vai embora, se manda. E quem é que consegue entender? Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você, descarados, sem juízo. Sem vergonha, eu e você. O Leonardo cantou uma música que é a cara dele, Sem Vergonha e Sem Juízo. Na vergonha ele não tem nenhum pingo juízo, então. Essa música foi pro Norair Rodovalho, meu conterrâneo de Coromandel, e agora fazendo parte do Facebook número 2 do Cleito H. Norair, seja muito bem-vindo. Um grande abraço pros meus conterrâneos de Coromandel lá na terrinha, e aí esparramado pra esse mundo velho afora, que tudo quanto é lugar que você mexer, tem gente do Coró, né? A rainha internacional do agito, Márcia Ferreira, Menino do Rodeio. Estrada, vou correndo, tenho pressa de encontrar o menino do rodeio que roubou meu coração. Ele está me esperando pro baile. Ele é o meu cowboy apaixonado, e no peito tem gravada a minha imagem. O menino do rodeio que tem olhos de lua, ele está lá no bailão a me esperar. Ei, ei, ei, tô chegando, e a gente vai arrebentar nesse bailão. Ei, ei, ei, tô chegando, nos braços dele, tô nos braços da paixão. Ei, ei, ei, tô chegando, e a gente vai arrebentar nesse bailão. Chegando nos braços dele, tô nos braços da paixão. Ei, melhora, tô na estrada. Vou correndo, tenho pressa de encontrar um menino do rodeio que roubou meu coração. Ele está me esperando pro balão. Ele é o meu cowboy apaixonado, e no peito tem gravada a minha imagem. Um menino do rodeio que tem olhos de lua, ele está lá no bailão a me esperar. Hey, hey, hey, tô chegando, e a gente vai arrebentar nesse bailão. Hey, hey, hey, tô chegando, nos braços dele, tô nos braços da paixão. Hey, hey, hey, tô chegando, e a gente vai arrebentar nesse bailão. Hey, hey, hey, tô chegando, nos braços dele, tô nos braços da paixão. Nos braços dele, tô nos braços da paixão. Nos braços dele, tô nos braços da paixão. Márcia Ferreira, menino do rodeio. Marcinha que voltou pro rádio, tá na Rádio Estúdio Brasil, com o programa Saúde com Beleza. Se a sua emissora não está passando ainda, é um programa sensacional de uma hora de duração, que pode enriquecer ainda mais a sua programação. E é o mesmo sistema do programa do Cleiton Aguiar, da Márcia, do Edelson Moura, do Maurício Fares, que também tá de volta ao rádio, né? Você pode transmitir a custo zero, viu? É só entrar no site radioestudiobrasil.com.br, tá lá, cadastre a sua emissora, você entra, cadastra todos os programas ou aqueles da sua preferência, você não paga absolutamente nada e pode escolher o horário que você vai jogar no ar aí na sua emissora, tá bom? Eu fui lá em Figueirópolis, no estado do Tocantins, com meu amigo deputado Eduardo Gomes, e assistimos lá, eu assisti de camarote em cima do palco, né? O show do Mato Grosso e Matias, e eu trouxe aqui um CD novo dele, que tem essa música que tá começando a estourar. Tudo que o Mato Grosso canta é bonito, né? Mato Grosso e Matias, Perdoa! Você, eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Seguir seus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Mas pode acreditar que ainda amo você. Te esquecer é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Quero ouvir. Por ter um outro alguém que eu não posso perder. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar. Mato Grosso e Matias, música nova do seu novo CD, Perdoa. No próximo bloco, Gilberto e Gilmar, Eduardo Costa e Maida e Marcelo. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Em 20 de janeiro de 1993, tomava posse como presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que foi considerado um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já tiveram, né? No dia 15 de outubro, Nelson Mandela ganhava o Prêmio Nobel da Paz e nesse mesmo ano, Gilberto e Gilmar gravavam um clássico da música sertaneja, Cabocla Teresa. Trilha sonora da minha vida, Gilberto e Gilmar, Cabocla Teresa, essa fez parte da minha trilha sonora, viu? Essa aí é a mesma coisa de eu estar vendo o Serginho Machado, o Nivaldo, né, que já foi conversar com Deus, os nossos, o Ari também já está lá em cima, cantando a Cabocla Teresa e o Serginho declamando e chorando, né? Já pôde tomar umas 50 cachaças, né? Ei, rapaz, é impressionante como é que a música marca a vida da gente, né? Cabocla Teresa faz parte da trilha sonora da minha vida, com certeza. O dono do sucesso, Eduardo Costa, você só me faz feliz. É nesse sonho que eu me encontro, eu não resisto, entrego os pontos, você me toca,

Aos domingos, no Canal 2, vai ser a Real Pura da Loucura. Não perca das 17 às 20, Jukebox, um espaço apresentado por Vitor Ferreira, que lhe trará, entre várias rubricas, grandes músicas. Sucessos que continuam a fazer sucesso, quanto mais não seja na nossa memória. Fica o convite. Aos domingos, junte-se a nós das 17 às 20 com Vitor Ferreira e a sua Jukebox, aqui no Canal 2 da Antena Web. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, tentando é. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel. É a festa Coproagro, promovida pela Coproleite, que é a cooperativa de leite. É a festa do leite lá de Coromandel. Coromandel hoje é um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Vai ser no dia 5 de julho, no dia 4 tem o show do Henrique Tarciso e no dia 5 Chico Rei e Paraná, é uma sexta-feira, né? No dia 10 de agosto, um sábado, aqui em Brasília, em São Sebastião, tem o show de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião, uma promoção do Sardinha Produções Artísticas, que está sempre realizando grandes eventos aqui na cidade, né? Esses dois shows foram comprados por intermédio da RBM Música, e você pode fazer a mesma coisa, engrandecendo a sua festa, contratando os shows da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Bruno Aguiar, da Banda Salve, da Eliane de Paula e Alcimar Moreno, os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Amado Batista, Edelson Moura, Márcia Ferreira, grandes artistas que você pode levar para engrandecer a sua festa. É só ligar 61-9981-3601. E o grande show Saudade Nacional, reunindo Márcia Ferreira, Edelson Moura e Cleiton Aguiar, juntos no mesmo palco, sacudindo os alicerces aí da sua cidade. 99813601, o DDD é o 61. Olha essa dica agora, é para os gatinhos e as gatinhas, que como eu já passaram assim dos 60, e não tem jeito, a pele da gente vai cansando, vai ficando enrugada, flácida, você tem que dar um jeitinho, senão, né, você pode parecer menos velho do que é, né, tendo alguns cuidados. Por exemplo, essa aqui é uma coisa facinho de você fazer. Você precisa de geleia real, uma ampola de Arovite, que é vitamina A, que você compra na farmácia, uma colher de sopa de suco de limão. Você vai fazer o seguinte, você pega 2 colheres de sopa de geleia real, uma ampola de Arovite, que é vitamina A, e uma colher de sopa de suco de limão. Mistura tudo bem e guarda na geladeira. Depois, você limpa bem a pele e vai aplicar essa massinha, essa mistura aí, na testa, no nariz e nas bochechas. Evite a área dos olhos, viu? Você passa na testa, no nariz e nas bochechas. E fica o tempo que puder. Ou lavar só na hora de fazer a maquiagem ou na hora de você fazer a barba, né? Então você vai pegar 2 colheres de sopa de geleia real, uma ampola de Arovite, que é vitamina A, uma colher de sopa de suco de limão. Mistura tudo bem, bem misturadinho, põe na geladeira. Aí depois você lava a pele, né, limpa direitinho e tal, e aplica diariamente na testa, nariz e bochechas, evitando a área dos olhos. E fica o tempo que você puder ficar, né? Se você puder ficar o dia inteiro, fica. Se você tiver que sair, você tira, né? Ou lavar só na hora de fazer a maquiagem, tá bom? Essa aí é a máscara facial pros gatosos que nem eu, que passaram dos 60 anos de idade, né? te contar, pô, o Cleiton aqui é ensinando até os velhos a fazer máscara facial. Tem base um trem desse. O avô do João, o ombro pra chorar. Do Joel Marques, Um Ombro Pra Chorar. Essa música faz parte da coletânea 33 que eu tô lançando para comemorar os meus 33 anos de carreira, né? Meu amigão Cleito Aguiar, estou aqui para te perturbar de novo, a pedido da galera de Riacho da Cruz, que adorou o seu alô para eles. O meu pedido musical é de Antônio Bezerra, do Calçadão do Bezerrão, que pede a música Pinga em Mim com Sérgio Reis e oferece para a turma da cidade lá de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. A turma do Calçadão do Bezerrão. Cleiton, eles se reúnem na calçada, ligam o rádio, ficam lá ouvindo o seu programa, batendo papo e ouvindo a 104 FM, né? O Antônio Bezerra, sua esposa Celi Maia, Antônio Sobrinho, Erlândio Cabeleireiro, Joana Dark, Maria de João Neto, Eliano, a turma da terceira idade, os véi, né? E também para a turma do Texto dos Homens e a galera do Calçadão da 104 FM. O João Paulo Viana que me mandou aqui, né? Ô João, um abração pra você. Eles curtem o nosso programa pela 104 FM, lá de Porto Alegre do Norte, lá no Rio Grande do Norte, né? Ô João, vamos fazer o seguinte, eu recebi essa mensagem quando eu tava gravando aqui o programa. Como eu já programei hoje uma música do Sérgio Reis, eu vou tocar o Sérgio Reis hoje com outra música. E na semana que vem, eu atendo direitinho o seu pedido aí pra essa galera boa do Calçadão da 104 FM, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Esqueça. Esqueça. esqueça se ele não te ama. E esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Esqueça. Em querer te, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. O Cantinho do Rei apresentou Roberto Carlos Esqueça. Essa música tem uma história. Eu morava em Belo Horizonte, naquele tempo não tinha televisão no interior, não tinha telefone celular, o telefone fixo demorava uma semana para ligar, então as novidades chegavam pelas mãos da gente. Eu me lembro que eu comprei um compacto simples dessa música, Esqueça, e eu tinha uma vitrolinha daquela pequenininha, a pilha, né? A pilha que você tinha uma tampa de plástico assim, que fazia o maior sucesso. Ei, mas isso foi em 1966 que saiu, eu morava em Belo Horizonte, e eu fiz o maior sucesso com esse disco do Roberto Carlos, o Esqueça, lá nas férias de julho de Coromandel. Ei, tempo bom. Alô, a lorota boa de hoje é Joias da Velhice. A gente vai ficando com a cabeça ruim numa franqueza danada, né? Um casal idoso estava num cruzeiro de navio, né? E o tempo estava assim, chuvoso, muita tempestade, né? Eles estavam sentados na traseira do navio, olhando a lua, quando uma onda veio e carregou a velha senhora. Aí procuraram por ela durante dias, mas não conseguiram encontrá-la. O capitão mandou, então, o viúvo para a terra, com a promessa de que avisaria assim que encontrasse o corpo da sua mulher. 3 semanas se passaram e, finalmente, ele recebeu um fax do navio e estava escrito assim: Senhor, lamento informar que encontramos o corpo de sua esposa no fundo do mar. Nós a içamos para o deck e presa a ela havia uma ostra. Dentro da ostra havia uma pérola que deve valer 50 mil dólares. Por favor, diga-nos o que fazer. O velho mandou um telegrama respondendo: mande-me a pérola e jogue a isca de novo no mar. O médico atendeu um paciente, velho e milionário, né? Que estava usando um revolucionário aparelho de audição, novinho, que era importado, né? Veio lá da Suíça e tal. Aí ele perguntou: e aí, seu Almeida, tá gostando do aparelho? Ele falou: bom demais, bom, tô escutando tudo. E a sua família gostou? Perguntou o médico. Falei: doutor, eu não contei pra ninguém ainda, mas já mudei meu testamento 3 vezes. Ah, são as joias da velhice. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura, uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Para comemorar meus 33 anos de carreira como cantor, eu comecei no ano de 1980 com um grande show na Sala Funarte aqui em Brasília. Foi a primeira vez que alguém pagou para assistir um show meu, né? Por isso é que eu considero essa data como o início da minha carreira. No ano seguinte, eu já gravei meu primeiro disco, né? Que eu lancei em 1982, e de lá para cá foram 12 discos, e agora está saindo o 13º, que é uma coletânea com 23 músicas. Eu peguei 23 músicas dos 12 discos e fizemos aí a coletânea 33, que é exatamente para comemorar esse tempo que eu tenho de carreira, né? Eu fiz apenas 5 mil exemplares, eu quero agradecer de coração os mais de 1000 ouvintes do nosso programa que já compraram o CD pelo Projeto Confiança. Funciona da seguinte maneira: você manda seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com. Pode mandar no site da rádio também, no Facebook, qualquer lugar, né? Mas você manda no e-mail rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD para sua casa, junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Assim que você receber, por isso é que chama Projeto Confiança, a gente manda primeiro o CD para você pagar depois. Aí você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa, e faz o depósito de R$15 por cada CD que você comprar. Aí já está incluso o preço da remessa pelo correio também, tá bom? A gente faz isso, não é para ganhar dinheiro, é para esparramar e dividir com vocês a alegria de estar completando 33 anos de carreira no Brasil. Isso não é muito fácil, né? Mas, mais uma vez, eu agradeço àqueles que já me prestigiaram e já compraram o nosso CD. Aniversariando hoje o jornalista Fernando Cabral, aqui em Brasília, o Alan Sérgio, Guilherme Borges Sabino, a Claudinha Neves, o Jackson Oliveira, Soraya Castro, Tiago Silva e o meu amigo locutor Marcelo Pacífico, lá em Taubaté, no estado de São Paulo. Ele está transmitindo lá, né, o nosso programa na sua emissora. Para todos vocês, muita paz, muita saúde, muita luz, muita felicidade, né? Muita prosperidade também. E para os aniversariantes de hoje, que eu não estava sabendo, eu vou oferecer a oração que se chama Feridas do Esquecimento, uma colaboração do meu primo Carlos Hernani Aguiar Tavares, lá de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio. Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as pedras do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço onde tua alma dance na luz. Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo o teu coração faça festa e celebre o encanto da amizade profunda que liga as almas afins. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa, se transforma e quando a alma é grande e generosa. que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser eterno. Que um suave vento te acompanhe na terra ou no espaço, e por onde quer que a força invisível do amor leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inexplicável. Que os teus pensamentos, os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu rumo secreto, viajando eternamente no centro do teu ser. Que esse amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração e os teus passos cansados em alegres passos de dança renovadora. Que jamais, em tempo algum, tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. Que o teu viver seja pleno de paz e de luz. Amém. Belíssima oração, colaboração do meu primo Carlos Hernani Aguiar Tavares, lá de Belo Horizonte. Jorge Mateus, pra que entender? O que tem por trás desse sorriso que me deixa fissurado em você? É um misto de desejo e vício. Já tentei, mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava que eu fosse querer. Era você. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Jorge Mateus, pra quem entender? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva e atender também o pedido da Inayara, Inayara Conceição, minha nova amiga do Facebook número 2, minha conterrânea lá do Coró, né? Inayara, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. Relembrando Goiá, Sérgio Reis, Caminhos de Minha Infância. Caminho Olhando a rota de quem não erra, as borboletas quero rever lá nas campinas de minha terra, no colorido do entardecer. A revoada dos beija-flores na quietude de um quintal, dormir sonhando com meus amores, a sombra viva do bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo ter. Relembrando Goiás, Sérgio Reis, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável de hoje, quem me mandou foi a nossa ouvinte Selma Paiva, aqui de Brasília. O medo te mantém prisioneiro, a esperança te liberta. O medo te mantém prisioneiro, a esperança te liberta. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Chayane Haskell, O Brilho do Amor. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Hoje, às 11 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir direto nas nos locais onde tem, né, o canal local. Belo Horizonte é o canal 14, Brasília 59, Porto Velho 38, Salvador 50, Camaçari 51, São Paulo tem três canais, tem o canal 10 do digital, o canal 50 e o 56, Palmas, capital do Tocantins, tem dois canais, o canal 5 e o canal 20, e muitas outras cidades, né, que já tem o canal local da nossa emissora, que eu não estou lembrando agora assim de cabeça. Você pode me assistir também pelo canal C1 das Parabólicas, pela Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, breve na Sky e direto no seu computador, rbtv.com.br, RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Hoje, às 11 da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar da Rede Brasil de Televisão, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Chayane Haskell, O Brilho do Amor. Este amor a cada dia aumenta mais e mais. E nem sonhava amar alguém assim como eu te amo. Foi Deus quem enviou você pra mim. Tipo discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Chayane Haskell, O Brilho do Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Você pode entrar lá no nosso site, radioestudiobrasil.com.br, tem lá o contato. Você vê lá do programa do Cleiton Aguiar, o contato você deixa, pode deixar lá o recado pedindo a sua música, mandando o seu recado. Você pode pedir a música da Chayane Haskell, O Brilho do Amor, ou qualquer música da sua preferência, viu? E você pode também mandar um artista novo aí da sua cidade, que não tocou em lugar nenhum, manda pra cá que aqui a gente toca, viu? rbmmusica@gmail.com. A Faculdade da Música vai apresentar um grande mestre. Atenção, meninada, já pra sala de aula. Essa é uma versão de uma música que fez um sucesso mundial com Elvis Presley, né? It's Now or Never. Oh, rapaz. Dalvan, Agora ou Nunca. Sonhando, vivo te esperando. Quanta agonia por amor eu sinto. Seu lindo corpo sempre me fascina. Não me espere mais para viver a vida. Assim eu te espero, com todo ardor, quanto te quero. Os nossos corpos assim vão vibrar nesta aventura que nunca vai terminar. Faculdade da Música apresentou o Mestre Dalvan, Agora ou Nunca, para Maria Carvalho, aqui de Brasília, o Antônio Gracia, lá de Sinop, no Mato Grosso, a Yolanda Cordeiro, de Brasília, e a Janaína Souza, de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, onde ela curte o nosso programa pela Portal FM. Sejam todos muito bem-vindos, um grande abraço para os meus amigos lá de Livramento, meus colegas da Portal FM e toda a região ali que pega o som da Portal FM, né? Sucesso do momento, Garoto Brilhante, Luan Santana. Acabou? Acabou. Acabou, acabou. Dar amor a quem não me ama é paia, tô fã.